besteiras, tanta coisa incomum, deixando escapar segredos. E eu não sei que hora dizer, me dá um medo, que medo. Eu preciso dizer que te amo, te ganhar ou perder. Meu amor.